Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Tropa de elitios, um duro de rua. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Lambda, lambda, lambda, nerds. Aqui é a senhora Jovem Nerd e vocês quase ficam sem Nerdcast. Pois, aqui é a portuguesa e graças a nós duas, vocês têm um programa para escutar esta sexta-feira. Porque não ia ao ar porcaria nenhuma. Vocês não têm noção da polêmica que esta bagaça deu. Teve briga. Os nerds, esses malucos, resolveram gravar. Ah, vamos gravar o Nerdcast, a tropa de elite estão pedindo. É um assunto tão leve, mais jovem mesmo. Foi uma pancadaria! Foi tapa na cara de todo mundo! Um batendo na cara do outro! Rasgaram o microfone, o que mais? Se rasgaram todos! Foi uma palhaçada, Azaghal e o Jovem Nerd brigando. Foi aquela feira, né? Como diz o Azaghal. Tapa na cara, chute na porta! E aí resolveram que não ia ter bosta de Nerdcast nenhum, que não ia nada ao ar. Mas graças a nós duas da tropa de xilique, vocês estão tendo programa. Nós roubamos a porcaria do programa e vamos colocar pra vocês mesmo assim. Mesmo com todas as polêmicas. Eles estão achando que o site vai acabar depois do Nerdcast. Quero ver o circo pegar fogo. Gente, desculpa aí. É bom que acabe esta porcaria de Nerdcast, que aí a gente faz o nosso, entendeu? Ah, que ótimo. Dar uma grande continuidade. Zero de audiência. Sobra. Aí ficam sacaneando a gente, tropa da faxina, tropa da faxina. Tropa da faxina é um cacete, cara. Agora aqui em casa é gritaria e tapa na cara o tempo todo, entendeu? Faz! Faz! Vai lavar essa louça! Vai lavar essa louça! Vai lavar essa louça, Jovem Nerd! Vai limpar o cocô do cachorro! Vai limpar o cocô do cachorro! Puta que pariu! Quem manda nessa porra sou eu! Olha o cuscuz aí! Ai, ai, ai, eu vou morrer do coração. Só vou falar assim agora. Pois, vamos gritar agora. Grita, portuguesa. Ai, Jesus, pois. Sentei meus bigodes, sentei meus bigodes. Tira o sal do bacalhau. Tira o sal do bacalhau. Que isso, amiguinho. Agora fique aí com os meninos do Nerdcast. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu desisto, meu capitão! Boa noite, pessoas, aspirantes, criaturas nojentas em geral. Aqui quem fala é o Sr. K. E eu achava o Jack Bauer o cara, mas o Jack Bauer é uma bichona, ele é uma dama perto do Capitão Nascimento. E aqui é o Guga, e quem manda nessa porra sou eu! Aqui é Azaghal, e eu estou cansado de dizer isso, cara, e ninguém me escuta. A solução é pé na porta! Tapa na cara, meu irmão! Ai, ai, Azaghal. Pela porta, tapa na cara. Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Todo mundo pediu, né, cara? Todo mundo falou, cadê? Cadê o Nerdcast? Cadê o Nerdcast? Agora tu vai fazer o Nerdcast! Então vamos lá. Não precisa nem falar o que que é, né? Agora, tendo os participantes que tem, eu só tenho uma coisa a dizer. Meu capitão, vai dar merda. Vamos pros e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem. Sim. Hora dos e-mails. Hora de fazermos propaganda plim plim. Sim, é claro, porque afinal de contas, vocês merecem aturar esse tipo de coisa. Antes temos que falar da promoção Jovem Nerd é, que está rolando aí semana passada, que é o seguinte, nós precisamos saber qual é a de vocês, quem é o nosso público, o que vocês gostam, o que vocês procuram na internet, a gente precisa saber. E aí o que é que faz? A gente pede para vocês preencherem um cadastro e, em compensação, você preenche lá. O Jovem Nerd é, o que o Jovem Nerd é para você? Você fala o que o Jovem Nerd é para você e concorre a um MP4 player, um MP3 player, dois vale presentes do Submarino, cara, um de R$250, um de R$50 e mais camisa Jovem Nerd, camisa Jovem Nerd, cara. Sério, são prêmios muito bons, não é difícil ganhar, a frase é simples, cara, é só você falar, o Jovem Nerd é... gordo, feio, magro, é só isso. Exatamente, você, sabe, bota a sua cabeça pra funcionar, preenche o cadastro lá e você vai estar concorrendo. Vale até 31 de outubro, hein? Você ainda pode se cadastrar e concorrer a esses prêmios maravilhosos, certo? Não seja preguiçoso, senhor ouvinte. É rapidinho, cara, em 10 minutos você preenche e já tá concorrendo. Vai que você ganha, olha aí, 10 minutos ganhou um MP4 player pra ouvir o... R$250, não é só MP4 Porra, player. Mano, olha aí, você ganha o MP4 mais R$250 para gastar no Submarino por nossa conta. Exatamente. E mais uma camisa Jovem Nerd. Se você comprar através do link, a gente fica até agradecido. Exatamente. E não é só isso, porque... ah, pô, mas aí só um cara vai ganhar. Não, meu amigo. É. Porque caso você seja o escolhido número 2 com a resposta criativa, segunda resposta mais criativa, isso, você ganha um MP3 player de 2 GB. Da X-Micro. É, muito bom. Além disso, você ganha um vale de 50 mil réis, que dá pra comprar aquele livro que você quer ler, que a gente indicou, ou um DVD, ou agregar um valor maior e comprar outra coisa com descontão de R$50. Exatamente. E a camisa. E aí tem mais 3 cabeçudos que vão ganhar camisas. Exatamente. É, não é, sabe? Normalmente, quando você preenche o cadastro, você ganha um carro ou nada. Nós falamos, não vamos dar um carro, que é sacanagem dar um carro pra uma pessoa só. Vamos... né? Dá pra várias pessoas prêmios menores. Cara. Vamos diluir essa verba, né? Em vez de comprar um carro. Ai, ai. Bom, agora é o momento. Agora é outro momento importante. Cara, vocês não têm noção. Chega, cara. A tá Nerd... nervoso também, Nerd. A Nerd Store acaba de ser invadida. Invadida, Zagal. Chegou uma penca de coisa nova na Nerd Store. Meu Deus do céu, eu estou maluco aqui olhando pra essa mercadoria toda. Cara, sexta-feira eu tô indo pro Rio, eu não quero nem passar perto do estoque, cara. Olha só, cara, o que chegou, cara. Boneco do God of War. Tem 2 modelos do Kratos, cara. Isso pra mim é whatever. Não, cara. O Kratos, eu vou pegar um pra mim. Você pegou o Jack Ball? Cara, que pariu. Eu tenho que pegar. Assim a gente vai longe mesmo, cara. Cara, Kratos é muito foda. Temos a série 5 do Military, do McFarlane, muito irada. Cara, isso é foda, cara. Essa série 5 é um desespero, cara. Cara, tem um que é o Marine, pé na porta, só falta o tapa na cara. Não, e o cara descendo da janela do helicóptero? Que pariu, cara. Da porta do helicóptero. Puta, caraca, não posso ficar vendo essas coisas. O que mais? Temos o Tony Montana, maluco, que fala frases. Olha isso, cara. Cara louco, maluco. Puta. Puta merda. Você tem um boneco que fala isso, não é pouca porra, não, cara. Tem um Leônidas gigante também. Cara, né? Agora temos um Leônidas gigante que, de 12 polegadas que também fala. E temos, cara, um foda. O V de Vingança, que é o V, e 12 polegadas gigantes que também fala. Puta que pariu, não. 12 polegadas, qual é o tamanho, Jovem Nerd? Você que é especialista em tamanho de Centurion. São mais ou menos 30 centímetros, né? Uma coisa assim. É grande. Cara, tem muito. Acho que tem um pôster em 3D do Tubarão, cara. Muito maneiro. Você prega na sua parede. É um pôster do filme Tubarão clássico. Só que isso ele... isso é foda, cara. É o McFarlane, né? Porra, ele deve ter milhões de pôsteres na casa dele. Deve ter pensado assim, porra, adoro pôsteres. Mas sabe, com o tempo ele fica amarelo e tal. O cara resolveu fazer pôster 3D da parada. Ele é esculpido o pôster, sabe? O bicho sai da tela. Não é uma parada chapada, né? É uma parada, é uma escultura no formato do pôster do filme Tubarão, cara. É muito irado. A gente tem também a capa do disco do Metallica. Do Metallica, assim, né? O Master of Puppets também, tá lá vendo. É, e é isso, cara. Muitas coisas. Homem-Pássaro, tem, cara... Caraca, Homem-Pássaro. Homem-Pássaro e o Vingador. Esse eu já tenho de longa data. Você já tem, né? Exatamente. Quando eu comprei, eu ia fazer um terninho pra ele, sabe? Ah. Então, não perca seu tempo, vai lá na Nerd Store, compra antes que acabe, porque... tá sinistro, cara. O Loki acabou, a gente repôs e acabou de novo. Exatamente. Então, Vamos lá. Ah, e também, caraca, 1 milhão de bus stops dos Simpsons. É verdade. O bus stop é tipo aquele negócio que é tipo uma mini escultura que você monta. Isso é uma maluquice dos Estados Unidos, cara. É uma febre inacreditável essas paradas. Mas cara, é muito bom porque ele é pequenininho, aí é ótimo pra você botar assim do lado do monitor, do lado do seu telefone, em cima da TV, sabe? É são muito cenas bom. Iradas dos Simpsons. São só cara. Cenas clássicas dos Simpsons. Eu já peguei um que o Homer tá roubando a Vênus de Milo, sabe? De chiclete, que ele fica. Eu falei, ah não, esse é meu. É na porta do estoque, tem escrito assim em cima, eu já peguei um. É foda. Porque é a frase corriqueira, eu já peguei um. Exatamente. Então vamos lá, chega do play. Vamos para os e-mails. Antes da gente começar a ler os e-mails, vou atender aos pedidos do Polar, nosso colaborador ausente. Acho que esteve presente agora há pouco tempo. Uhum. Ele pediu pra mandar um abraço para o filho dele, Miguel, de 8 meses. Olha isso, cara. Parece um programa... né? Miguel, um beijo no coração. Né? Assim que eu falo. Vamos lá, então, cara, recebemos muitos e-mails. Cara, o recorde total de e-mails foi desse último Nerdcast 82 sobre mercado financeiro. Pra falar em recorde de e-mails, a cada programa que a gente faz é um recorde novo de e-mails. Hoje, esse de hoje, com certeza. Começando pelo Eduardo, 24 anos, de São Paulo, capital. Pois bem, escutei o Nerdcast 82 sobre mercado financeiro e independência financeira. Gostei do tema, pois há alguns meses eu comecei a estudar o assunto e cheguei até a colocar algum dinheiro em fundos de investimento pra experimentar e conhecer o mercado. Fundos de investimento não prestam, cara. Não. A Zagal ficou impressionado que ele tirou uma grana pro investimento. Cara, olha só, eu tinha um dinheiro sobrando, aí eu falei o quê? Pô, eu vou fazer um fundo de investimento diversificado, cara. Eu fiz a maior merda possível. Eu peguei meu pouco dinheirinho e espalhei numa porrada de fundos que não davam nada, sabe? Exatamente, aí você resgatou a mesma coisa. Mas o que eu gostei mesmo foram as histórias das oportunidades. De sair da corrida louca dos ratos, procurar uma maneira de garantir o futuro melhor, fazendo dinheiro trabalhar pra você. Pensando nisso, eu lembrei de uma senhora oportunidade que apareceu na minha frente no meu primeiro ano de faculdade, quando eu tinha 18 anos. Você com certeza deve conhecer e usar o Google Docs, o Docs and Spreadsheets do Google, né? A gente usa pra caramba. É um tipo. Empresa depende disso. Um Word e um Excel online do Google, né? Muito bom. Pois bem, eu tive a mesma ideia em 2001, quando ainda nem se falava de aplicativos online, web 2.0, etc. Mas talvez por preguiça e pela pouca idade, achei que essa ideia não ia dar em nada e resolvi não levar pra frente. Mas minha surpresa, em 2005, a empresa chamada Rightly lançou esse produto que eu havia pensado anos antes, mas guardado na gaveta. A dor de corno foi maior quando, em março de 2006... o Google compra essa empresa e paga uma fortuna. Confesso que fiquei uma semana mal de verdade, me condenando até a 20ª geração. O lado bom da história é que o tempo passou e outros planos surgiram, mas estavam meio esquecidos. E que, com esse último Nerdcast iluminado, quase um testemunho, fiquei animado pra me empenhar mais neles. Olha aí, que bacana. Quais são os novos projetos dele? Ele não falou, é segredo, pelo amor de Deus. Bom, fotografar o planeta todo e colocar online. Olha só, eu vou te contar, eu tenho um grande amigo, que o cara é programador, motherfucker, já foi, sabe, implementar sistemas bancários em Angola, em Lisboa, em Paris. E ele, em 2004, assim, ele pensou em fazer um sistema de compartilhamento de vídeos na internet. Olha isso, Azaghal. Não levou pra frente, um ano depois, o que que surge aí na vida das pessoas, né? Ideias, cara, ela é um fervilhão, né? Acontece, cara. Se você fica parado, alguém passa à sua frente. Mas se você teve uma ideia que não deu certo, que não funcionou... aprenda com isso, cara, né? O fracasso é uma oportunidade de você melhorar, aprender e seguir em frente. Vamos lá, Gustavo. Esse nerd não disse idade, não disse cidade, não disse ponto. É, mas eu separei porque ele teve um bom ponto a gente pra discutir aqui. É. Esse Nerdcast, nerd rico, nerd pobre, foi para mim. Estou exatamente nessa interseção entre sair do emprego e caminhar com o patrão. Mas ainda estou empregado. Porém... tenho sócios e clientes no mercado de freelance. Ouvindo esse último Nerdcast, percebi que não sou só eu que penso assim. Tem muita gente pensando como eu. Isso me motiva mais ainda. Entretanto, aqui fica uma pergunta. Como ficamos nós, patrões, se não existirem empregados? Eu penso que realmente é frustrante ter um emprego e ser mandado a vida inteira. Não quero isso pra mim. Mas eu preciso de algumas pessoas que queiram isso para que eu possa mandar nela. Tá vendo? Ele levantou um ponto interessante. O que que acontece se todo mundo decidir ser empreendedor? Não, cara, isso não acontece. Primeiro que isso é uma história pro Uatu contar, né? Não acontece, cara. Não. É, existem pessoas que estão satisfeitas e não querem... É, exatamente. Decidir nada. Elas querem ser empregadas, não, cara. É assim, você tem que manter em segredo pra elas não terem ideias e tal. Não é assim. Tem gente que realmente não se sente à vontade com correr riscos, com ser empreendedor e se sente tranquilo tendo um emprego seguro. É uma opção de vida. E vive muito bem. Ganha dinheiro, junta, compra casa e tá lá, tá bem pra caralho. O que eu falei no Nerdcast. Não tem nada de errado com isso. A questão é você que tem que decidir. Você quer uma vida mais segura ou uma vida empreendedora correndo riscos, né? Porque é impossível, você corre riscos, cara. Tudo na vida você corre riscos se você quiser ir um passo além, né, cara? Azaghal, por exemplo, meu avô. Sim. Meu avô e minha avó geraram 10 filhos. Porra! Você... Eu tinha televisão. Aí o que acontece? Os 10 filhos de meu avô geraram quase 30 filhos, né? Significa que de duas pessoas nasceram mais 40 pessoas. A maioria absoluta está na corrida dos ratos, sabe? Aí você pensa, pô, a população mundial realmente está crescendo cada vez mais. Quando cresce a população, existem mais oportunidades ainda para o empreendedor. Né? Porque se tem mais pessoas trabalhando, precisa de mais emprego. Quem dá emprego é o empreendedor. Então você não fique com medo. Ah, não, já tem muita gente rica, já tem muito empreendedor. Não, quanto mais gente tiver, mais oportunidades, cara. Antigamente, uma coisa que eu tava lendo, antigamente o poder, na história antiga, na Idade Média, o poder era decidido por terra. Quem tinha terra tinha poder. Depois veio a era industrial. A indústria era o poder. Você podia ter um lote com uma fábrica e ser multimilionário. Tinha muito mais poder do que terras. Hoje em dia, cara, era da informação. A informação é muito mais poderosa, cara. Ou seja, está ao alcance de todo mundo. Lembra dos dois moleques do YouTube, cara. Dois moleques que souberam lidar com informação e um ano de projeto venderam a parada por 1,6 bilhões de dólares, não sei. Não quer dizer que você, ah, beleza, agora passou a oportunidade. Ninguém tem a mesma oportunidade. Esse negócio de falar assim, ah, esse livro aí deu certo pra esse cara, né? É óbvio, não existem duas oportunidades iguais no mundo. As pessoas têm que criar as suas oportunidades, né? O que esses livros, o que essas só palavras... os chineses, né, cara, que aproveitam a mesma oportunidade que os outros. Exatamente. Então, cara, não fique assim, ah, não vai dar certo pra mim. Deu certo pra aquele cara, porque ele tava no momento certo, na hora certa. Esteja você, ponha-se no momento certo, na hora certa. Não tem desculpa, maluco, não tem desculpa. Tem que correr atrás. Quem quer ser empreendedor tem que correr atrás mesmo. É isso aí, Jovem Nerd. Próximo e-mail... é do Henrique Vilela, 16 anos, Porto Alegre. O final do último Nerdcast me tocou muito. Sou um guri de 16 anos de idade e estou terminando o terceiro ano da escola. Ao escutar o Nerdcast, deparei com a minha real situação. Estou sendo educado para entrar na corrida. Exatamente como vocês disseram. Durante toda a minha vida, a minha família se esforçou e sacrificou para me dar um bom estudo, uma escola particular. Agora esse ano me formo e vou rumo à faculdade. E sofro a pressão de cursar direito em alguma federal daqui. Por quê? Porque o ramo da família, eles dizem. Aí ele vai falando que o que ele queria mesmo era fazer desenho industrial, que ele gosta, ele tem muito mais interesse do que direito, etc. Mas ele fica meio assim, muita pressão na família e tal. E ele termina falando, graças a vocês, decidi voltar a tentar fazer lá as paradas que ele tá querendo fazer, né? Eu acho que, né, Azaghal, você tem que fazer realmente o que você gosta. Sim. Eu acho. Assim, a vida, cada um tem que decidir a sua vida. Eu fiz industrial, não faço a mínima ideia por quê. Acho que vários amigos meus estavam fazendo na época. Mas antes eu fiz direito porque eu vi o filme do Jack Nicholson com o Tom Cruise. You can handle the truth, sabe? Eu achava isso irado, caralho, então eu vou fazer isso. Um dia eu vou no tribunal militar e vou falar, você não pode aguentar a verdade. Ai, ai, que ridículo. Leonardo Amaro, 22 anos, Itapema, Santa Cataralha, como diz Emílio do Pânico. Olha, realmente o trabalho psicológico feito por vocês no último Nerdcast foi muito bom. Depois de ouvi-lo, minha cabeça explodiu em negrito. Eu não havia me dado conta deste universo paralelo que vivemos. E a história da Corrida dos Ratos é realmente muito boa. Já adquiri o livro Pai Rico, Pai Pobre, espero eu que no link do submarino. E já estou terminando de lê-lo. Realmente muito bom. Depois de ouvir o Nerdcast, não estou mais me conformando com o meu cargo na empresa onde eu estou. Ele é presidente da Vale do não sei o que lá, não é isso? Não. Eu acho que não, porra. E já estou louco para iniciar um novo negócio. Fiz até minha esposa ouvir o Nerdcast e o que foi falado já não era novidade para ela, que desde tempos vem falando comigo para iniciarmos algum negócio próprio e eu, de besta que sou, vinha cortando as ideias dela. Gostaria de agradecer... Agora vai ser foda, porque ele vai fazer a parada que a mulher quer e ela só faz porque os caras falaram. Ele vai ouvir sempre, né? Que pariu, cara. Gostaria de agradecer ao Nerdcast, que foi muito bom para abrir a mente de várias pessoas que, assim como eu, possam enxergar e conseguir sair da maldita corrida dos ratos lemmings. É. Muito bem assim para a dominação global, parabéns, whatever. Agora, preste atenção numa parada. Você não vai ouvir um Nerdcast... achar que seus problemas acabaram, jogar tudo pro alto, né? E mergulhar numa empreitada sem saber nada. É mesmo porque normalmente o Nerdcast é pra resolver os nossos problemas, né, cara? Porque, Azaghal, para pensar. Eu vi muito Star Trek e eu sou o mestre no eufemismo. Azaghal, qual é a primeira coisa que se faz numa obra de um prédio? A fundação. A fundação, rapaz, a primeira coisa é cavar, porque você construir um prédio num terreno plano, ele vai cair, malandro, vai cair, não tem como, cara. Primeiro, as pessoas têm que cavar, faz a fundação, quanto maior a fundação, mais forte é o prédio, cara. A fundação, o que que é? Educação, cara. Você, a gente falou desse paradigma, estude, tenha um bom emprego, faça uma boa faculdade, etc. Não é pra você fazer o contrário, não é pra não estudar, não é pra não fazer faculdade e não ter um emprego. É pra você ter educação, cara, pra você ter essas coisas e pensar além disso, não ficar só nisso, entendeu? Aprenda, cara, aprenda. Escolha um emprego pelo aprendizado, não pelo dinheiro. Faça cursos, leia livros sem parar, cara, porque quanto mais você souber, mais fácil vai ser de você achar o seu caminho. Porque não é o livro que responde as perguntas. Se fosse solução, tá todo mundo milionário, quem lê o livro. Não é o livro. O livro não é a solução. O livro não é a receita. É você que vai fazer a solução. O livro vai centrar a tua cabeça. Esse e outros. Tem vários outros livros que taxa muito de autoajuda, mas, cara, não acho que é autoajuda, cara. Eu acho que é educação, cara. Aquele... Os Axiomas de Zurique, o Quem Mexeu no Meu Queijo, o Monge, o Executivo, etc. Entendeu? Dá uma lida na sinopse, vê se isso interessa a você. Interessa? Talvez isso abra um horizonte pra você ler outros livros mais profundos ou fazer alguns cursos, sabe? Tem que saber, tem que conhecer, cara, todos os lados. Ou não. Próximo e-mail. Carlos Alemão Bergold, 26 anos, Novo Hamburgo. Escuto vocês há muito tempo, né? O podcast é bom, barbaridade, tio. Continue assim, blá, blá, blá. Quero comprar a Batalha do Apocalipse, olha aí, não esquecido. Reponho logo este produto na Nerd Store, os nerds clamam pelo esperado livro de Eduardo Spohr. Sim, está cada vez mais próximo a Batalha do Apocalipse. Nós estamos esperando a boneca, né? Exatamente. O Eduardo Spohr vai aprovar e assim aprovado nós teremos uma data de entrega. Até lá, atenção, não existe data. A data não existe. Mas vai rolar, não vai demorar. Sim, está no processo, vai ser rápido, mas não tem uma data ainda. Flávio, Net 3.0 mais Simões, whatever. 28 anos, de pura nerdice, Santos, São Paulo, será que conhece Tucano? Ah, Santos, né? Um ovo. Gostaria de lhes informar que disseminei o Nerdcast em uma das bolsas aqui de São Paulo. Hoje temos mais de 5 profissionais na área de tecnologia escutando e dependendo do Nerdcast. Olha aí. Fora os outros que não se revelam. Aí, chegamos lá, Azaghal. Portanto, se o Nerdcast atrasar, o mercado pode oscilar. Instituições financeiras podem viver sem dinheiro por um certo tempo, mas não sem um sistema de informática. Entramos em greve se não tiver o Nerdcast. 3! Agora que o mercado publicitário e financeiro estão sob influência do Jovem Nerd, qual será o próximo passo para o Império? Aí ele diz em letras garrafais aqui... PS, claro que eu brinquei quando mencionei que o mercado podia oscilar por minha causa. Porque se eu não falar isso, eu estou fudido, vou ser processado. O Flávio Simões, né? ele podia trocar e-mails assim, perguntando, né? Você comprou ações da Ering? Você podia perguntar, e aí, Flávio, o mar tá pra peixes hoje? Não é nada, é só uma conversa entre amigos, cara. Entendeu, porra? Ou então a gente pode perguntar assim, tô na dúvida, será que eu encho o meu tanque hoje? Ai, ai, muito bom, muito bom. Bruno Souto, 23 anos, Londrina, Paraná. Meus amigos, foi um, se não o melhor Nerdcast que vocês já fizeram. Muito obrigado, muitas pessoas elogiaram. Muito obrigado. Até o momento foi depositada uma dose tão forte de sentimento que meu MP3 chorou. Meus amigos já estavam comentando até mesmo antes de ouvir. Lógico que vocês sempre colocam muito sentimento nos Nerdcasts, mas este em especial demonstrou algo a mais. Vocês apareceram mais humanos. Bom, ele agradeceu, achou o máximo e tal, mas eu tô lendo o e-mail dele, cara. Que ele falou o seguinte: espero que gostem. Apesar de simbólica, a homenagem surgiu de um bico que fiz na Índia para uma ONG. Como assim? Não estou entendendo. O cara fez uma homenagem ao Jovem Nerd, é isso? É, exatamente. Ele mandou umas fotos de Olha uma só. Homenagem que ele fez ao Jovem Nerd. Excelente. Lá na Índia. E aí pelas fotos, ele não falou o que que é, mas pelas fotos eu entendi que é tipo uma parada para crianças. Tem um parque, tem umas crianças brincando e tal. E aí, cara, ele focaliza depois... A placa de inauguração da parada, cara. Uhum. Tem um link aí pra vocês verem a foto, cara. Uhum. O nome do parque, da parada, do projeto, é Super Mega Boga Campos. Ah, excelente, cara. Olha isso, já. Excelente, Bruno cara. Souto, muito obrigado. Estamos super lisonjeados. Já temos um parque na Índia. Agora, você poderia fazer sabe o quê, Bruno Souto? Mandar as coordenadas do parque pra gente colocar lá naquele mapa. Exatamente. Fale onde é. O primeiro marco do Jovem Nerd no mundo. No mundo, o parque Super Mega Boga na Índia. Muito bom, cara. Ah, muito bom, muito bom. Tivemos a polêmica também. Deixa eu te falar, Jovem Nerd. Eu estava quieto no meu canto, aí fui tomar um café com meu amigo Batata. Sim. E aí ele falou, baixei o pirata desse tal de Tropa de Elite. É foda. Eu caí pra trás porque eu tinha lido o Elite da Tropa, que é o livro que é baseado, e eu não fazia a mínima ideia que iam fazer um filme, porque o livro Elite da Tropa é foda, cara. Se vocês acharam... O filme barra pesado, meu irmão. Vocês são crianças ingênuas, cara. O livro é muito mais agressivo, cara. É mesmo, cara. Muito mais agressivo. Mas eu vi uma entrevista do Padilha e o Pimentel, que foi do BOP, que coescreveu o roteiro e, né, e o livro também. E ele falou que o roteiro, na verdade, é original. O roteiro nasceu e o livro foi sendo desenvolvido já com o roteiro praticamente finalizado e tal. Quer dizer, não foi uma coisa... Nasceu junto, né? O que você falou, né? O livro começa depois que termina o filme, é isso? Pelo que eu entendi, é... Eu acho que o livro trata do Matias, sabe? Não do Nascimento. O Nascimento é um personagem fictício. O Matias, não. O Matias é um cara que existe, né? Ou não? Não sei realmente quem existe ali, né? Assim, não, o Matias existe. O livro, os nomes não são verdadeiros, né? Ah, tá. Bom, tudo estaria morto se os nomes fossem não, verdadeiros. Não, e deu uma merda na hora que foi lançar esse livro, cara. Foi. O Pimentel foi xingado de traidor 1 milhão de vezes por 1 milhão de pessoas diferentes e tal, etc. Mas aí fizeram o livro eu li, é muito bom. Leiam todos, comprem. A gente não vende ainda na Jovem Nerd Store, mas comprem através do nosso link no Submarino. Sim. E o filme é absurdo, né, cara? Não tem o que falar, cara. É órgão. É espetacular, cara. É um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, cara. Cara, espetáculo. Até de filme de ação, finalmente, né, cara? É muito filme artístico, sabe? Forma chanchada que não leva a nada, né, cara? É o filme One Night Stand, né, cara? Você viu uma vez, tá... Acabou, vai dormir, tá bom. É isso, cara. Esse não, esse é um filme que te deixa cruzado na cadeira de uma outra forma, né, cara? De novo, cara, no cinema brasileiro, cara, essa galera fica fazendo filme pra agradar a si mesmo e a própria mãe, né, cara? Eles não pensam no público. Aí faz uns filmes doidos, umas porra que você vê o trailer. Você não sabe se é comédia, não sabe se é terror, não sabe se é nada. Você fala um trailer doido. Mas aí o problema à parte, que é a indústria de trailers brasileiros, que os caras não conseguem montar um trailer que o pé em cabeça, né, cara? Você não sabe se é amor, se é drama. Você fala, cara, que filme é esse, né? Não, você tem que ver o seguinte. O filme nacional, ele se resume a três categorias. O nordestino engraçaralho que se dá bem. Sempre. Deus é brasileiro, é o Alto da Compadecida. Sempre, cara, sempre é aquela mas parada. Mas são bom, ambos bons filmes. Excelente. Eu sei, mas caem no meio padrão. Não é um anaxterno. É um anaxterno. O Alto da Compadecida já vi várias vezes, sempre vi, é ótimo. Com os trapalhões, né? Renato Aragão, era ótimo. É um ótimo filme. Não tô dizendo que esses filmes são ruins. Só tô dizendo que é o padrão. Uhum. O brasileiro só faz filme de nordestino engraçaralho e suas fábulas. Tony Ramos. Tony Ramos. Categoria Tony Ramos, Aguinha com Açúcar. Ou então aqueles filmes malucos, porra, sem pé nem cabeça, que às vezes até são bons. Tipo Invasor e aquelas porras, lembra? Cheiro pô, Mariana do Chimel, ralo. Mariana Chimel, pagando. Padagão vai ver o Cheiro do Ralo, uma indicação do amigo nosso, né? Vai ver. O amigo nosso trabalha no mercado financeiro. O cara poderia me dar uma dica? Compra Teixeirinha, pedra e papel, né? Aí vai subir. Não, ele não me dá essas dicas. Ele fala, assiste Cheiro do Ralo, que é irado. Caraca, meu. Cara, eu gosto do Selton Mello. Assim, durante os 40 minutos eu tentei entender o filme, sabe? Eu fiquei, não, é bom. É bom, não é possível. Filme de arte, que tem que ir embora nessa parada, que é bom, mas cara. É foda. Filme de arte é isso merda, aí. Cara. Dave, filme de arte só dá pra ver bêbado. É um ano adianto, cara. Você vê e quando termina, tu quer sair correndo e não olhar nunca mais, cara. Filma um ano adianto. Tu já tá doidaço, mesmo tu fala, meu irmão, caguei, quer saber? São 3 horas da manhã, tô com esse copo de uísque, o gelo já derreteu, só tem aquela gordinha ali no canto, vambora. A gente tá acostumado a consumir uma outra categoria de filmes mais enlatados, que nos agradam muito e tal. Às vezes a gente não tá preparado pra encarar uma parada dessa. É, eu sou a topeira, meu irmão, assim. Se filme de arte tem que ter assim um ó, só a topeira. Quer dizer que é ruim porque a gente não gostou, né, cara? É uma outra parada, cara. Sim, olha, lá onde eu trabalho, tem um camarada que faz cinema de poesia. Maluco ele, maluco. Gente boa, mas maluco. Não, ele é super gente boa. Só que ele pega um leak paper e ele escreve poesias em todas as roupas dele, na calça, na camisa, no tênis. Ele tá assim. Ué, agora, tá meu irmão. Terminal, tu conhece, né? Terminal, tá. Tu conhece. Pô, porra, ele morava aqui na minha rua. Não, não é possível, vou ligar pra ele. Não, para com essa porra. Ele não tava nesse nível, não. Ele queria escrever a Odisseia. Eu achava ótimo, eu batia a palma, falava, tu é maluco, mas pô, vambora. Agora, escrever liquid paper na roupa, meu irmão, vou ligar pra ele. Senhor K, esse não é o assunto do Nerdcast, senhor K. Voltando, né? Podemos contar com a tua compreensão, senhor K? A minha vida inteira, nós todos aqui, né, assistimos o mesmo tipo de filme, que é o filme Brucutu. Na verdade? Não. Brucutu, sim. Começa com o Bud Spencer, que é um professor pra Exatamente, é mó aberto. Em termos de tapa na cara, meu amigo, o Bob ainda tem muito que aprender, cara. Exatamente, cara. O Bud Spencer. E aí você passa por Chuck Norris, você passa por Van Damme, você passa por essa galera, tudo que a gente já conhece, não vai ficar falando deles. E aí você chega no que a gente tinha até hoje, que era o Jack Bauer, né, cara? O máximo Bauer do Brucutu. Exatamente. É, Jack Bauer, inclusive a gente já gravou um Nerdcast sobre ele, e eu quero me retratar aqui. Eu disse que o Jack Bauer era o cara. Ele não é o cara. Ele pode ser, talvez, o filho do cara. Mas o cara, ele não é. O cara é o Capitão Nascimento. Né? Quem diria, Jovem Nerd, que o cinema nacional... Iria produzir. Do Brasil. Nacional do Brasil. Do Brasil. Iria produzir um ícone brucutu aggressive como Capitão Nascimento, cara. Entendi. Um ícone, né, amigo? Um ícone. Exatamente. Mas, assim, obviamente veio brucutu, mas veio cheio de polêmica também, né? O próprio Wagner Moura fala, não, isso não deve ser idolatrado, o cara é um torturador, o cara é não sei o que. Tá... Ele resolve. Calma. Eu tô falando sério, ele resolve? É porque aqui... Resolve. Irmão, aqui... eu resolve, quero ver mais dele na rua. Olha a polêmica. Olha só, mas olha só, o cara, ao meu ver, agora vai ser, sabe qual é? Agora é chuva de e-mail. O cara não é um torturador. O cara faz o necessário, meu irmão, porque existe exatamente, uma guerra. Exatamente, porra, pra não, proteger a ovelha você mata o lobo. Não, olha aí, eu ei, jovem quero nerd, esses e-mails. É que o Bop parasse. Para, Bop, vai ter um pra casa. Para, eu quero para, Bop, chega, não, chega. Eu quero ver, os bandidos estão aí, tortura, mata, corta a mão fora, bandido. Dos marginais estão aí, todo mundo. E aí tem passeata, tem ONG, tem pra esses caras. O Bop, meu irmão, vive uma guerra diária. Se ele vacilar, tiro na cara, morreu. Sabe qual é? É isso, cara. Meu irmão, é Jack Bauer. O cara cortou a cabeça do traficante pra pegar o outro cara. Tá certo, meu irmão. Você lembra do início do textinho que aparece? Que o ser humano, ele não age como age pela educação ou pelo pela caráter. Índole. E sim... É, qual o caráter? E sim pelo meio aonde ele está inserido. Jovem Nerd, você acha tudo bonitinho, tudo fofinho, tudo uma graça. Meu irmão, tu tá andando na rua. O cara, porra, tira uma faca pra você, tira uma pistola, qualquer merda. Eu duvido que você não vai botar... A gente subir pra limpar as merdas que os idiotas fizeram. Aí começou a polêmica, o tapa na cara. Começou o festival. Pois eu vou dizer uma coisa, meu filho. Que tortura é arrancar o buço com cera fria. Isto é que é tortura, seus gajos. Eu agora vou deitar os bigodes. É mesmo. A gente tem que ver o que é isso. Virilha, virilha também na cera fria. Virilha. Quero vai ver. Arrancar os pelos da virilha pra tu ver o que é maravilhoso. E agora não é só a virilha, né? Antes era tudo uma pizza. É, uma pizza. Pois é. Velhos tempos da forma do pedaço de pizza. Agora, meu filho, antes fosse só a virilha. Isto é que é tortura. As mulheres vêm ficar peludas agora. Só de raiva. Tente manipular. Tente manipular. Tente ser aqui. Essa porra de bandidagem em morro, rapaz, isso tudo também tem o apoio do governo, né? Porque todo mundo ganha dinheiro com tráfico de drogas. Se essa merda tivesse que acabar, nego legalizava a porra toda, quem quiser que morresse, que ficasse broxa, que se f***, entendeu? Mas eu queria ver traficante trabalhar com carteira assinada ganhando salário mínimo, se esses f***, eu queria ver se eles iam continuar querendo vender a droga. Eu queria ver se a Souza Cruz vendesse maconha. Se ia se dar bem. Ué, como assim? Não tô entendendo. Se esses caras iriam se dar bem com isso. Não iriam, iriam se ferrar todos. Ah, né? E aí iriam se ferrar e o quê? Vamos pra igreja? Vamos trabalhar? Não. Eles iam fazer sequestro relâmpago, fazer assalto a banco, iam fazer mil porras que, sabe, não adianta. Não é isso, não é legalizar o... De drogas, meu irmão, rende uma grana absurda. Porra, é muito dinheiro pra eles gastarem com armamento, com munição. Sim, cara. Sem essa verba, eles estavam fudidos, rapaz. Cara, mas eles iam fazer outras coisas, que eles não iam desistir. Você acha que eles iam fazer o quê? Ah, não. Com certeza eles iriam fazer outras coisas, mas não ia ter esse nível de poder que eles têm, né, cara? Porque eles fazem de frente, cara. Não sei, cara. A sociedade... Sabe, o problema, o problema é a longo prazo, é social, não é... Não é porrada, sabe? A porrada tem porque na porrada já tá comendo há muito tempo. Agora... A porrada hoje em dia é nesse... Tropa de elite! Ai, dia. Caramba! Cara, vocês acham que entendem? Vocês acham que sabem que podem falar de política, de não sei o que, sociologia? Vocês acham que são entendidos do assunto? Nunca serão! Nunca serão! Tropa de Elite, o filme. O Jovem Nerd estava dizendo, e eu concordo, que esse é um daqueles filmes, cara, que o cara que fez o casting foi abençoado, sabe? Ah, foi. É Senhor dos Anéis, cara. Não teve erro. Não teve erro. Não teve um ator errado ali. A não ser o cara que faz o repórter, né? Nunca. Ah, não. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ator, maluco, pode fazer qualquer coisa. O cara faz a Tony Montana. O cara faz um traficante policial. Um amante, um louco. tudo. Faz tudo. Mas bota pra fazer jornalista, cara, fudido. Não faz. E um ator consegue fazer o que o jornalista faz. O cara vai lá fazer uma entrevista, cara, é muito fake. Reparem isso. Nos filmes, sempre que algum ator vai fazer o papel de um jornalista, é horrível, cara. Mas fora isso, cara, Wagner Moura... Espetacular, nosso... né, meu amigo? Quem diria, né, cara? Quem diria? Você, quando vai fazer um filme do Bop, sei lá, vai escrever um casting lá pro Jovem Nerd. Você imagina quem pra capitão? Maurício Matar? Não, que Maurício Matar, o quê? Preste atenção. Wagner Moura, se a gente colocasse num casting assim, se ninguém conhecesse e tal, todo mundo ia falar que porra é essa, né, cara? Ninguém ia dar crédito. Não, cara, o cara que faz o casting é uma profissão dificílima, cara. Com certeza. Porque você tem que olhar pra uma pessoa que não te passa confiança nenhuma no tipo de papel e botar ele naquele papel. Exatamente. Quem olhou, cara, pro Orlando Bloom e falou: esse cara vai ser um elfo perfeito? Cara, o cara tinha acabado de sair da escola de teatro, cara. O Wagner Moura, tu sabe que ele começou com Amaury Júnior, né? Ele fazia a festinha. Oi, tudo bem? Não? Entrevista. Sério? Entrevista em festinha de alta classe. Começou bem, hein? Fazia tipo o que o Amaury Júnior fazia, sabe? Oi, tudo bem? E aí, e os projetos, sabe? Essas coisas. Aí, caiu o segredo do certo do cara, mano. Tá vendo? Olha o segredo aí. Não, mas ele já me impressiona porque eu não vejo novela, mas eu eu não vejo novela. Aí, mas agora você já falou. Estavam falando do cara. Peito, eu vejo novela. Estavam falando do cara na novela. E aí um dia eu vi o cara na novela. E olha só, novela é uma coisa que, assim, extremamente horrível. Os atores, eles parece que eles perdem todo, né, o talento deles, porque é tudo marcado, texto marcado, posição marcada, luz marcada. Parece tudo muito fake em novela. Mas o Wagner Moura era um cara que, cara, ele se destacava de uma forma absurda de todos os demais nessa novela aí que acabou agora. Parece que esse cara tá destacado na novela. Como é que é o nome daquele outro careca que fez outras novelas? Lima Duarte? Que Lima Duarte? Tony Ramos? Não. Puta. Tá careca, Tony Ramos, jamais, hein? Nunca será. E soube que ele tava travadão, né? Que eles fizeram um treinamento lá, um workshop lá com o Bop e tal, não sei o que. Olha que bonito isso. Fizeram um workshop. Falaram, vamos botar os atores em contato com a realidade desses caras e não simplesmente faz aí, né, cara? Exatamente. Como é que você acha que deve ser, né? Porra, cara, é imprescindível pra um filme ter sucesso, cara. E aí ele diz que o Wagner Moura tava muito atarracado, não se libertava. O cara queria puxar aquela fera de dentro dele e não conseguia. Até que o cara, o instrutor lá do Bob aparece, o cara pressionou tanto o cara que tomou um murro na cara, quebrou o nariz. Wagner Moura deu um soco na cara do instrutor do Bob, cara. Nasceu o Capitão Nascimento. Nasceu o Capitão Nascimento. Que em inglês é Captain Burford. É aquela mesma escola que fez a galera do Cidade de Deus. E é muito bom também. Que pegou uma molecada que não sabia nada, que se inscreveu e transformou em puta atores. O cara que faz o André Matias, André Ramiro, ele não era ator até então. Não. Não trabalhava como ator, ele era bilheteiro de cinema. Toma isso, cara. Olha isso. Pois é. Aí ele viu... Aonde saem esses castings, né, cara? Porque passou direto, podia nem me inscrever. Ele viu o anúncio, se inscreveu. Eu poderia fazer um policial daqueles de bonachão? Tu não acha não, Jovem? Você ia fazer o cara que tá... Pra rir, você tem que fazer rir. Exatamente. Quem quer rir? O cara é muito bom, né, cara? Tem que fazer rir. E quando o cara pede dispensa? Permissão concedida. É muito bom. Pô, não, todo mundo, cara. Tem o mecânico, o Tião lá, como é que era o nome dele, cara? É ótimo. Cara? Oh, esse carro não tem carburador, não. Olha o barulho, olha o barulho. É qualquer um que faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Tu tá afim de me sacanear, tu tá afim de me fuder. Tem carburador, porra. Tem carburador aqui. Aqui, o caralho do carburador. Muito bom. Mas eu acho que esses caras, eles não devem ter... Na boa, eles não devem ter fala, não. Não tem, né? Eles não devem ter. A fala deles, a forma que eles falam, é tão natural, cara. Que se você der uma fala pra aquele maluco, estraga. Estraga. Fala, briga aí do carburador. Briga aí do carburador. No final, aquele maluco tá certo. Que, eu não sei, eu não trabalhei na produção porra nenhuma. Mas eu acho que o cara dá uma ideia do diálogo, sabe, e deixa eles desenvolverem. E Exato, ó. Padilha disse que ele fez muito pouco marcação, por exemplo. Marcação, o ator tem que, né, ir pro ponto que tá marcado pra se enquadrar na câmera e tal. Ele falou assim que ele, o que ele fez de marcação foi muito pouco, sabe? Foi realmente básico. O que ele queria era que a câmera seguisse o cara, entendeu? Deixar o cara solto. Pra fazer estilo documentário, exatamente. E aí é uma coisa que deu muito certo. Câmera bem, corre aí, malandro. Se vira, dá teu jeito. Capitão Fábio, meu preferido. Olha, tem muita gente boa nesse filme, mas ninguém é o Capitão Fábio. Né, exatamente. É excelente, cara. Vai pra onde, Capitão? Vai pra puta que te pariu, meu filho. Cara, muito bom. O cara, você olha e fala, este cara é um policial, né, cara? Cara, o Capitão Fábio, eu vejo todo dia na rua, cara. Vocês querem fuder o Capitão? Não, vocês querem me fuder, cara. Exatamente, exatamente. E ele dá uma de Rambo, né, cara? Porque ele se joga atrás daquela barraquinha de cerveja de uma maneira. É, muito bom, muito bom. Tu vê que ele se joga atrás da barraquinha de cerveja e larga o dedo no comandante dele. Lógico, porra. A esculhambação é tamanha que ele larga o dedo no comandante dele. Tanto que o cara fala no filme: meu irmão, o bagulho tá doido, os PM tá tudo maluco, tá atirando nos outros lá. É, né, ele é um, né, uma grande caricatura do que é, né? Ele, assim, tem gente assim na polícia, né? Não é todo mundo, o cara tá certo, tem gente honesta, mas, assim, o que você, a primeira coisa que você pensa é Capitão Fábio, né, cara? Tem sempre um esquema. Eu tenho um amigo no meu outro escritório onde eu trabalhei, ele chegou, fez uma merda lá com um carro, o policial, né? Ô, meu filho, vou passar a caneta aqui. Aí ele chegou e falou assim, porra, não faz isso não, sabe aquele papinho, né? Aí vai, desce do carro, começa aquela conversa, aquele papinho, darará, darará. O guarda fala assim, bom, é o seguinte, então foi o seguinte, tem um cara ali, tá vendo o cara ali que vende cachorro quente? Ele tá. Então, dá uma ideia nele ali. Olha só que espetacular, cara. O policial, ele não vai abrir a mão pra você pagar ele na frente de todo mundo? Olha o esquema do cara. O cara já indicava o cara do cachorro quente, ele ia lá, comprava um cachorro quente por R$50. E tava tudo certo, né, cara? Não é, cara, assim, a criatividade, né, da maracutaia é uma coisa absurda no Brasil. O Capitão Fábio justamente é essa representação, né? A maracutaia pura. Tropa de Elite é o primeiro filme que você pode dizer no Brasil que foi o filme, porra, tapa na cara mesmo. Ah, não gostou? Sinto muito. É pra ser fácil, é pra ser escroto, é pra ser agressivo, sim. Não gostou? Chega a ser inacreditável, né, cara? Porque, assim, o cara mostrar as casinhas dos maconheiros na... cara. Olha aí, não fala universidade não, rapaz. É, cara, porque assim, dá pra saber que é... Não, é verdade. Pilotinho gigante, casinhas, e, sabe, é uma verdade conhecida por todo mundo, né? Uhum. O tempo que eu estudei na... Primeira vez que eu desci ali naquela vilazinha, todas as casinhas bonitinhas, arrumadinhas, a única casa xixelenta, imunda, bicho, não era sujinha não, era imunda, toda pichada, aquela casa pichadinha, toda pichada que aparece no filme, é a casinha de desenho industrial. É a casinha de desenho industrial. Sabe o que tinha dentro da casinha de desenho industrial, amigo? Tinha uma porra de um armário de metal velho enferrujado. Não tinha lâmpada, porque nego tinha roubado pra fumar. Não tinha móvel, porque nego tinha torrado aquela merda. Tinha uma porrada de maconheiro, uma porrada de vagabundo dentro da casinha, caído um em cima do outro, em cima das mochilas. Uhum. E aquela merda parecia uma sauna, porque era dia e noite que tu não conseguia ver lá dentro. Isso aqui não pode, né, minha gente? Mas isso era uma faculdade... Pode. Porra, atenção, era uma verdade séria. Enquanto está fumando maconha, os caras estão vendendo. É a lei da oferta e da procura, certo? Lembra de um comercial que mostrava isso? Passou, foi veiculado muito pouco tempo na TV. Da mãe que tomou tiro na lata e depois... Exato. Aquela parte que o Matias vai na passeata e enfia a porrada no maconheiro é irada. Aquilo é verdade. É irada. Dá vontade de bater junto. Diz aí, cara. Claro que dá. Dá vontade, meu irmão. Aquilo porque fazer passeata não adianta, cara. Não adianta. O nosso presidente só fala estupidez. Ele só falou uma coisa certa e no mandato dele inteiro. Não dá pra combater o tráfico com pétalas. Não dá, cara. Não dá pra abraçar a lagoa. Não dá, cara. Esses protestos de minuto de silêncio, abraça a lagoa. Cara, isso... Ai, que bonito a sociedade se organizando. Tinha que se organizar pra alguma outra coisa. Não sei qual é a solução, sacolé? Não quero dar solução nenhuma. Se organizar pra ir passear, sacolé? Pra botar uma camisa branca e, sabe, mostrar que tá triste ou indignado? Não faz diferença, cara. Não faz. Nenhum. Até porque, sabe o que não faz diferença? Porque o cara chega da passeata e fala, ah, meu Deus, como o mundo é cruel, como o Rio de Janeiro está violento, vou puxar um beck para dar uma relaxada. Eu conheço gente assim, eu conheço. E aí, ah, não, a maconha não é droga, a maconha é tranquila. Não é, cara, não é. Porque ela tá movimentando toda esta merda por trás, cara. É contravenção. Se é contravenção, tem que ter o contraventor, cara. Ponto final. Não, isso é indiscutível. Isso não é polêmico, não, é realidade. A parte que eu mais gostei do filme foi quando o Capitão Nascimento dá tapa na cara daquele maconheiro lá e fala, tipo, esse cara, quem matou esse cara aqui foi você, seu... Cara, seu filho da puta. Eu acho que faltou um filho da puta ali, cara. Faltou um filho da puta. Que faltou, né? Seu filho da puta. Faltou, cara. Ele encaixava ali. Tu é estudante? Tu é estudante? Ele fica putado. Ele fica puto, maluco. O cara se transforma ali. É, tira onda de paz e amor. É, não, é paz e amor. Eu vou entrar em contato com a espiritualidade. Espiritualidade é o caralho, meu irmão. Tem que apanhar na bunda, meu filho. Esse cara tinha que tomar. Eu tava na faculdade ainda, o Dave sabe disso, eu fiz prova pra Polícia Federal. Olha aí, quem não sabia disso? Pô, se tu passar pra Polícia Federal, o que é que tu vai fazer? O que eu vou fazer? Vou parar um camburão aqui na porta do... Vou descer, vou botar a 12 em cima do teto do carro e vou ficar olhando. O primeiro filho da p*** que engolir vai preso. Cara no muro, bonzinho pra trás. Se eu encontrar qualquer coisa aqui, vai comigo. É o Capitão K. Aí, Capitão, uma semana depois, o juiz que é pai desse moleque que tu votou e não sei o que lá, te manda pra fronteira. Acre! Acre. Manda pro Acre, mano! Cara, Wagner Moura, Capitão Nascimento, Capitão Fábio, todo mundo muito foda. Mas o cara que mais me chamou a atenção foi o que fez o Neto, Caio Junqueira. Sim. Cara, eu achei foda a evolução do personagem no filme. Sim. O cara começa inocente, ingênuo do caralho, querendo mudar a polícia toda ali por baixo, né, cara? Uhum. E no final, o cara tá psico, taxi driver, sacou, né? Taxi driver. Tá travado, né? Tá travado, meu irmão. Travado. Se o bicho cheirasse, a gente diria que ele tá camelo, mas não tá, né? O cara, além da mudança do corpo, que ele ficou mais forte, a feição dele muda, cara. Impressionante. É verdade. Muito bom mesmo. Parabéns pra esse cara. E lá na tatuagem, o cara, eles vão fazer uma índia. Ele índia é o caralho da... É a faca na caveira, porra. Eu não acredito que esse texto seja dado, entendeu? Olha, você vai responder índia é o caralho, vírgula, meu irmão. Não. Ó, tu quer fazer essa tatuagem aqui, tu é o cara do Bop, tu é isso, aquilo, outro. E esse malandro aqui não quer deixar, ele quer que tu faça uma índia. Como é que tu ia responder? Exatamente, esse que é o segredo desses novos filmes. O Carandiru foi assim, o Cidade de Deus foi assim. Não parece que tem texto, parece que é, sabe, documentário total, realidade, sabe? É, essa forma de filmar meio documentário, né, a câmera seguindo e tal, ela fica muito boa pra esse tipo de filme, né, assim, que mostra... Com certeza. Tem umas falas também que eu acredito que não tenham sido improvisadas, que foram muito maneiras, cara. Aquela, meu filho, corpo na praia é afogamento... Muito boa, cara, é muito... Coração, senhor. Você é legista? É, isso puxa lá o negócio deles botarem, passarem o corpo de um batalhão pro outro. Capitão Fábio, me explica esses três corpos aqui, Capitão Fábio. A gente bota pra lá, ele bota pra cá, é a guerra da casa. Não, é maneiro que ele reclama, né? Que ele fala, pô, doutor, eu fui lá, botei o corpo e os caras me sacanearam, os caras me fuderam, eles trouxeram o corpo pra minha área de volta. Quer dizer, ele tá certo em botar lá. Sabe, mais um prêmio para a criatividade da maracutaia brasileira. Se isso existe, que eu não duvido, cara, pô, que pariu, cara, nem consegue fazer maracutaia. Até em estatística de morte, cara. Que horror, cara. Olha só, que coisa horrível. É tragicômico. A cena é tragicômica, né, cara? Putz, grila. Durante o filme todo, apareceu dentro do batalhão, entrava um sambinha. Exatamente, a malandragem, né, cara? Porra. Porra, que é isso? É peça pra caralho, hein, cara? Quando eles vão comprar peça, é espetacular, cara. Um reclamando da porra do guincho, o outro reclamando que não tem mais arrego, o terceiro falando, cadê minhas peças? Cara, muito bom. Cara. Olha, olha, velho. Pede aí, pede minhas peças aí pra ele, porra. Pede minhas peças. O texto desse filme é um daqueles textos que fica, entendeu? Que nem o Nascido pra Matar. Uhum. Eu tenho todas as falas daquele sargento, porque o texto é tão bom e o cara fala com tanta vontade. Esse cara não é o que apresenta um programa de armas no History Channel? Exatamente. Porra, cara, esse tá, é o... Tá cabeça aos pés. Esse é o americano milico perfeito, né, cara? What do you got, damn Salmonini? You little scumbag! I got your name! I got your ass! You will not laugh! You will not cry! You will learn by the numbers! I will teach you! Now get up! Get on your feet! Sir, yes, sir! Cara, é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. Eu não sei se é verdade, tá? Ou se é lenda. Mas me disseram que aquele cara realmente foi sargento. Ah, tem que ser. Isso que ele leva aquele jeito. E essa linguagem, né, que é do nosso dia a dia, pelo menos do Rio de Janeiro, né, do carioca, isso fez muito sucesso, cara. Se você entra no Orkut, tem uma porrada de comunidade. Agora a pica é do Aspira. A pica... Pede pra sair, cara. Pede pra sair. Porra de frase do filme, cara. Na academia, onde eu malho, cara. O cara chega e aspira. Agora essa pica é tua, hein? O tempo todo, cara. Porra. Agora também, rapaz. Eu tava lá na academia. Como assim, jovem nerd na academia? Portuguesa, você tá que louco. Academia é esta? Não, depois desse filme ele teve que entrar, né? Porque você sabe, né? Pra caber na roupinha do Bop... Tem que palhar, senão não pode ser caveira. Você sabe que existe, né? Aquele menino lá que fez os desenhos, que eu ri pra caramba. Jovem Nerd Sawyer, né? Jovem Nerd Piratas do Caribe. Último Samurai. Jovem Nerd Transformers, que ele se veste de lata de lixo. E agora tem que ter, cara. Agora ele vai botar. Fetiche total, boininha pro lado. Pois, vai ter que malhar agora. Tu não é caveira. Tu tá morto. Tu não é caveira ainda. Tu não é caveira, tadito. Tá croquetado na roupa, não pode. Tira essa roupa croquete. Tira essa roupa croquete. Pois é, isto é, isto é dar uma boa continuação, Tropa de Elite 2. Você vai ver, pra caber na roupinha vai ficar saradinho. O cara me mandou fazer um exercício sinistríssimo lá pra fortalecer meu joelho. E, cara, tinha que ficar 20 segundos aguentando lá uma parada, cara. E o cara ficou gritando, pede pra sair também, cara, pra mim. Tu é moleque, jovem, né? Tu é moleque, cara. Isso é muito bom, cara. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta, porra. Teu lugar é com as teu lugar é com o cafetão. Cara, muito... Cara, que... Hoje a gente tava falando isso pro 3D. 3D. Sabe por quê? O senhor tá assim, o senhor não vai continuar, seu 3D. O seu lugar é com a cachaça. O seu lugar é na casa matriz. O filme, né? Foi ser legendado para ser demonstrado aos produtores internacionais do filme, Universal, eu acho. E o malandrão, né, copiou pra alguém que pronto, 200 mil cópias na rua. Cara, olha só, amigos meus na área de marketing acham, ninguém afirma nada, mas que isso pode ter sido um tremendo viral. Já falaram, mas... Eu acho muito pouco provável, o cara foi preso, deu uma cagada e tal, não sei o quê. Eu acho pouco provável, sabe? Então acho que tem interesses internacionais envolvidos nisso que, na minha concepção, não entenderiam que vazar uma cópia pirata de um filme incompleto, sabe, seria de alguma forma positivo pro filme. Eu acho que não. Eu acho que cagou mesmo. É assim mesmo, acontece. No mundo inteiro o filme vaza e cai na mão de... de pirata antes do lançamento, etc e tal. Agora, se deu certo, se levou mais gente ao cinema ou não, não sei. Também, eles também não sabem. Agora, os camelôs, cara, são... Eles, cara, são vendedores, né? O cara... É a história do Tropa de Elite que saiu? Beleza. Só que, de repente, cara, eu comecei andando pela cidade, eu ouvi Tropa de Elite 2 aqui na minha mão. Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 2, Tropa... Eu só ouvi e passei. Depois eu fui saber. O Tropa de Elite 2, na mão do camelô, é o Notícias de uma Guerra Particular. Que ótimo, que, cara. Se botassem Notícias de uma Guerra Particular, esse filme tem a ver com Tropa de Elite, não ia vender, né? O cara não, mete Tropa de Elite 2, pronto. E aí logo surgiu Tropa de Elite 3, que é só uma colagem de vídeos da Operação Policiais em Favelas do Rio. E o Tropa de Elite 4, que é o filme quase dois irmãos de da Lúcia Moratti. E os caras, sabe, são, sabe, os marqueteiros do inferno, né, cara? Eu não vi a versão pirata, eu vi só no cinema e quis esperar, como todos tive a possibilidade de ver, que está aí a um clique, né? Mas, cara, o meu pensamento não foi, ai, meu Deus, eu sou foda. Não, whatever, sabe? O meu pensamento é, porra, os caras fazem um filme foda, de uma exatamente história foda. O mínimo que eu posso fazer é ver esta merda no cinema, sabe? E não me arrependo, porque o filme é foda no cinema, mas foda com certeza vem em casa ou vê no computador, sabe? Porque o som é muito bom, ai, cara. Nós fomos ver, o filme é foda, cara. O tiro do Bop, cara, é muito mais motherfucker. É, né? É muito mais sinistro o som, cara. Pô, tem que ver no cinema, cara. É tão difícil, né, a gente ver um filme tão bom desse, né? Então você tem que prestigiar no cinema, cara. Com certeza, porra, lógico, cara. Pra fazer número, pra depois o cara falar, olha só, fiz o Tropa Elite, meu irmão. Nós estamos ganhando nada. Isso, nós do Jovem Nerd. O cara chega e fala, olha, fiz um filme de Tropa de Elite, essa merda vazou, mas mesmo assim eu fiz tanto de bilheteria, sabe? Porque aí no futuro, pô, o cara mandou bem, vamos fazer outro filme, sabe? Exatamente. Tropa Grafite, sei lá, pra ver minha... Tropa Grafite. Qual é? Vai dar oportunidade pra esse tipo de filme acontecer mais vezes, cara. Bop se transformou em heróis, né, cara? Os policiais do Bop se transformaram em heróis. Neguinho bate palma pra eles no 7 de setembro. O pessoal tá todo mundo comprando roupa do Bop, camisa, faca na caveira. Eu acho isso legal, cara, porque a gente tem pouca oportunidade pra ser patriota, né, cara? Que isso? Pra ter orgulho de alguma corporação, né? Não, porque você vai olhar, né, o Brasil, né, meu irmão? Você abre o jornal, é só sacanagem, né, cara? Você vê uma notícia boa lá no Ciência e Vida, né? No entretenimento, agora País e Rio de Janeiro, você só vê merda, né? Não tem uma coisa boa ali, cara. É, mas tem gente falando que as pessoas estão achando que o Bop é herói, são heróis, não é bem assim, que na realidade, sabe, no filme não retrata exatamente a realidade do Bop hoje, e que ninguém pode botar a mão no fogo por todo mundo, etc, etc. Agora, contanto que eles continuem fazendo o trabalho de tentar, de alguma forma, conter a criminalidade, pô, eu não vou bater palma pro cara desse? Claro. Pô, o cara que tá arriscando a vida dele pela minha, pô, eu não vou bater palma? Claro que vou. Estavam falando no jornal que a galera tava aplaudindo as cenas de tortura. Claro. Nos cinemas. E aí, vocês viram isso? Não, eu não vi. Eu não vi nem cara, aplaudindo. Eu não vi isso, não. Mas eu não duvido, sabe por quê? As pessoas... Quem olha, é o olha filho a da puta que está, vai levar um tapa na cara agora? Tu é moleque. Tu é moleque. Tu é moleque. Para com essa cadeira. Para com essa cadeira. Tu é um fanfarrão, Jovem Nerd. Não sou eu não, porra. É o senhor K. É um fanfarrão. Estamos em guerra, caceta. Estamos em guerra, ela cara. Queria o quê? Não, top não, é uma não, tropa não. Militar dentro da cidade, cara. Eu concordo em partes, mas não estamos em guerra ainda, porque ninguém bateu na minha porta, me deu um colete e um fuzil. Não estamos em guerra ainda, porque você, Guga, não tem direito a revide. O vagabundo pode fazer o que quiser. Pode botar uma arma na tua cara, ele pode botar uma faca nas tuas costas, porque ele é um destituído. Eu tô começando a ficar cansado de falar isso. A guerra não é justa, cara. Não vai ser guerra quando falarem atenção, começou a guerra. E aí, sabe? Não é isso, cara. A guerra já tá rolando, cara. Como assim não estamos em guerra porque ninguém tocou a sua campainha e te deu um colete? Não tá, Dave. Não tá em guerra. Cara. Não tá em guerra. Tá bom, não está numa guerra declarada, se você quer que eu ponha de se você me disser que a polícia está em guerra com os traficantes, eu concordo. Mas cara, a gente só não faz parte da guerra. Quando, nós somos ouvidos, nós somos... Quando fecha um túnel, começa a dar tiro pra tudo que é lado e fazer arrastão, e o nego sai do carro e vai correndo, que nem um idiota, pelo meio do asfalto pra salvar a vida, se isso não é guerra, eu não sei o que é, cara. Não é guerra, bicho. Ah, tá bom, cara. Isso é uma visão simplista, cara. Como não assim não é simplista, guerra, cara? É guerra quando jogarem na pau na Presidente Vargas. Fora isso, não. Guerra significa revide. Nós não temos o direito de revide, Dave. A população não tem o direito de revidar. Quem revida, entre aspas, pela população é a polícia. A população paga o salário daquele cara pra aquele cara proteger a população que não tem o direito de revidar. Por isso que eu não concordo que a gente tá em guerra. Rodrigo Pimentel falou que o Capitão Nascimento é o Jack Bauer. Ele fez essa comparação na entrevista. Mas o Jack Bauer, ele está num escopo muito mais de ficção do que a história do Tropa de Elite. Que pra nós é uma realidade vigente, sabe? É uma coisa que tá acontecendo. Eles não estão combatendo terroristas imaginários que estão plantados aqui, etc. Bararara. Eles estão, sabe, combatendo um problema social enraizado aqui na nossa sociedade, para, sabe, o problema do tráfico de drogas, o problema do idiota do usuário que vai lá financiar essa porra, o problema do policial que vai arriscar a sua vida lá por causa desse filho da p*** que tá aqui comprando droga lá, o cara que vai torturar a pessoa que é inocente, que vai sair bala perdida pra todo quanto é lado, o trabalhador da favela que vai tomar tiro que não tem nada a ver com a história, entendeu? Então isso é um contexto muito mais real do que o Jack Bauer, sabe? Eu entendo o lado do jovem nerd inadequado de... Porque existe todo um problema social que não é um negócio tão simplista quanto dar tapa na cara. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que nego fica empolgado e com vontade de dar tapa na cara. Eu sei. Ninguém tá achando maneiro o Bop se comportar, cara, como guerreiros medievais sem sentido. Os caras vão fazer isso pra se divertir, cara. Essa que é a parada. Os caras não tão ali, ahaha, que maneiro, e quase enfiam uma vassoura. Cara, não é isso. Eu acho que esse filme, você sai com essa sensação de quero dar porrada, quero fazer acontecer, ou o que seja. Eu acho que esse filme, o que ele liberou nas pessoas, foi esse sentimento de revide. Porque a população civil, ela só faz levar na cabeça, cara. Tu é assaltado, tu é esculachado, tu tem tua propriedade invadida toda hora, sabe? É o tempo inteiro isso, cara. Pode revidar. Quem nunca passou por isso? Então o filme, sabe, tira um peso, fala que finalmente alguém tá fazendo alguma coisa, sabe? Exatamente. Então, sai de lá no cento dedo nessa porra. Portuguesa? Você ainda tá aí? Ainda tá aí, português? Pois. Ai, Jesus. Acordou? Ai, mas que cara chato. Boring. Putz, grita. Cheguei a babar os bigotes. Olha aqui, estes gajos não sabem terminar um programa. Vamos fechar com chave de cocô. Pô, cara, a gente tá... Olha, eu e você, tá? Nós estamos igual o Bop, cara. Com táticas, estratégias, fazendo incursões no Nerdcast. Incursões noturnas no Nerdcast. Então vamos limpar essa merda que eles fizeram? Vamos terminar com os fados. Que fados? Os fados que estão aí rolando na internet. Os fatos. Pois. Isso aí, vamos terminar com os fatos. Pois. Deus disse que iria fazer o mundo em 7 dias. Aí o Capitão Nascimento disse bem alto: faça em 6, seu 01. Tu é um fanfarrão, seu 01. Capitão Nascimento dorme com um travesseiro debaixo de uma arma. Isso é muito bom. Quando Deus resolveu criar o universo, foi pedir a permissão ao Capitão Nascimento e ele respondeu: senta o dedo nesta porra. O capeta queria entrar no BOP, mas o Capitão Nascimento fez ele desistir apenas dizendo: 666, você é o novo xerife. Capitão Nascimento não sai do lugar nenhum devendo ninguém. Sempre põe na conta do Papa. Meu Deus, cara. Eu boto na